Agradeção. Direção, obrigado. Antena 3, zona 5. Zona 097, chame Recife, frequência zona 2000.0, alterno 28.8. 260-288, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Taxi Fox Limax, chame no ponto de espera do Taxi Papá. Tiago, você é acionando base da 17? Tesouro, tocar MT piscando 7, Tiago Fiosca, vento 190 graus, 11 nós. Autorizado TGL, Tiago Fiosca. Mantenha a posição Fox Limeca, um tráfego nacional da 17 e modifique essa saída para Momo, código após código Mastu e após Mastu para o Ido conforme rota. Firmando a primeira curva à esquerda, cruza o campo, a curva na esquerda, no perfil da Saramomo. A série do 223, zona de curva 28, chame no 208, boa viagem. 208, graças. Controle, sábado, boa tarde, passarei do 223, zona decolada na sua escuta. Passarei 2231, a série transponder 5202, aguarde contato radar. Ano 5202, passarei do 2231. Passarei 2231, agora contato radar, ainda sem o modo charme, aguarde. Agora passamos 2000 pés. Contato radar, passa 2000 pés, via saída Momo, suba para nível 180. 180, tá livre da restrição, 2231? Afirmo, tá livre da restrição em atitude na saída Momo. 223, André. Prezado, Nero, vai ter pista na 7. Bom, passação, Foxtrot Lima Eco, autorizado, ingresso pista na 7, reporte alinhado e pronto. Chame Recife, a frequência 2545, até 2085. 2545, 2085, tá 4778, boa tarde. Oi, instruções para a Serra Gofiosa. Direita, circuito pela direita, Serra Gofiosca. Tocou RMT aos 29, chame novamente para girar base. Circuito pela direita, reporta lá para girar base, Serra Gofiosca. Lima Eco na escuta. Dá fluidez ao tráfego para agilizar sua decolagem. Modifique a saída para Arbor 1. Após Arbor, DCT Mastu. Primeira curva dessa saída é a direita. Condições de agilizar? Reporte pronto para decolagem. Afirma, 5,9 milhas afastado de Salvador. Não há tráfego ao conhecido no setor, sem frequência livre para autocoordenação. Número 0, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus com 129. Ali decola da 10, 190 com 2, Uno 620. Trezona 55, mantenha a saída e aguarde de coordenação. Aguarde. Fox Lima Eco, quando pronto, autorizado a alinhar e decolar pista na 7. Vento 190 graus com 129. Mais. Guardião 08, prossiga. Guardião 08, prossiga para o controle. Autoridade, ingresso nacional, aguarde pista livre, Serra Gufiosca. Vento 190 graus com as bases. Vai tirar baixa. Guardião 08, foi copiado 3.500 pés altitude solicitada, procede de Feira de Santana para Salvador. A gente prossiga em condições visuais, perceptor de corredores, reporte SEASA, confirmando o transporte estacionado. Estando Fox Lima Eco. Decolou os 33, chama no 20, décima 8, controle de bagagem. 208, cruzado, boa. Controle Salvador, boa. Está passando Fox Lima Eco, decolado, Alvoruna. Atango Fox Lima Eco, contato radar na decolagem. Suba via saída Alvoruna para nível 400. Alvoruna para 400, Fox Lima Eco. 2231, autorizada para o de barreira. 10 barreiras, 2231. 20 de colos 33, chama 208, correio. 208, com 0, 0, 0. 1, alterna 28, decimal 35. 1251, 12835, da 3135. Obrigado, boa tarde. Perturbador, gol 620, decolou não. Zona 620, contato radar decolagem, suba via saída PUCA para nível de voo 370. 370, via PUCA, pode voar, Jamo? Autorizada para 2.000 pés, Jamo. Para 2.000, voa Jamo, gol 620, cara. Autorizado a decolar, pista na 0, vento no 90 graus, 99. Decolagem 367. Nossa, tocou em MT aos 35. Curve à direita, se acertou à direita, chama girando base. Circuito pela direita, reposta a girando base, o Serra Gufiosca. Ficou as 3 meias, chama no 20, décima 8, boa viagem. Obrigado, boa noite. 7, contato radar na decolagem, tuba via saída São Bruno para nível 360. Via São Bruno 360. Serra Gofiosca, pronto para girar a base, 1-7. Base, Serra Gofiosca, tocar RMT, vento no 0 graus, 1-3, na pista, 1-7. CGR, 1-7, Serra Gofiosca. Controle, posso dizer mais alguma possibilidade de problema para outro de ruído, por gentileza? Gente, está sendo coordenado. Wrap up. Sete Lima, é conseguir pro ideal para o destino? Ah, base, posso lá. 300, posso lá. Tente autorizado voar direto destino, foco para o Sete Lima, Eco. Vou destino, Eco, Braco. Autorizado a linha área de decolar, pista 1-0, metro 1-8, 0 graus, 1-3, 9. A linha zero, chame Recife, frequências 125.45, alterna 26.85. 125.25, Recife, gol 620, obrigado. Tango Fox Trot Lima Eco, chame Recife, frequência zona 26, decimal 0, alterna 28, decimal 8. 26, zona 28, obrigado, Fox Neto. Tango Fox, ficou remetendo aos 4-0, estou à direita, chame girando base para 1-7. Circuito pela direita, girando base da 1-7. Serra Gofiosca. Três no quatro, decolou 4 horas. 1-2-0-8, controle, boa viagem. 308, um bom trabalho. Controle de Salvador, uma boa tarde, final 63, 14, decolou, saída Momo. 6314, contato radar decolagem, suba via saída MOM para nível 340. Saída MOM 340, 6314. Xanair 6355, autorizada pela pista no 0, vento 90 graus, nas naves. Torre na escuta do Serra Gociosa? Firmo, sempre. Prossiga, Serra Gociosa. Pronto, Santos, 3145, ponte para o 0. Serra Gociosa, prossiga. Autorizado na área, mandei pistão zero. Carinho, bateu no zero, 3145. Serra Gociosa, pronto para girar, pouso final. Serra Gociosa, autorizado, pouso, pistão no 7, vento 180 graus, 8 nós. Toma, transporte de órgão vital. Xanair 6314, autorizado direto Petrolina. Está presente lá no Petrolina, na central 340. Muito obrigado. Controle. Controle de comandora, Xanair 6210, contato 0. Xanair 6210, acendo identificação, dessa via chegada Bom Médio 1 para nível 050. Tan 3367, chame Recife, frequência 125.1, alterno 28.35. 251-235, boa noite. 08, boa tarde. 2231, chame Recife, frequência 126.0, alterno 28.8. Poderia confirmar, chamou o passageiro 2231? Afirmo, chame Recife, frequências 126.0, alterno 28.8. Recife 126.0, 28.8, boa tarde, obrigado. Oxanel 6355, contato radar de colagem, suba via saída São Voluno para nível 360. Mantenha a saída e aguarde coordenação. Lima. Salvador da Ardeão, para iniciando descida para ingressões, corredores Isaac Salvador, Ramon de 500. Controle de ciência, porte asa. Será. Congresso Serra Lima, mantenha-se em condições visuais, ajuste-se aos corredores e aporte a 20 milhas de Salvador. Capucu MT aos 45. Circuito a seu critério, pela esquerda direita, chame girando base. Vai efetuar o circuito padrão pela esquerda, reportará girando base, Serra Gociosa. 3145, decorro 45, chamando 208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Controle, está 3145, decola 1.100 pés. Está 3145, contato radar decolagem, suba via saída São Bruno para nível 340. Perfil São Bruno 340, está 3145. Salvador, boa tarde, 3190, informação X-Ray, 6060. 3190, acione identificação dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 060. Subindo via Bomed 1 até o 060 para 3190. Salvador, boa tarde, o Azul 2789, ciência da informação X-Ray, mantém 180. Azul 2789, acione identificação dessa via chegada Bomf para nível 070. Dance via Bomf, identificou, pode ser no ideal? Te informo quando no ideal de descida. Informando no ideal. Ô, TAN 3, 145, posição de voar, posição Leda, controlar. Mantenha a saída, TAN 3, 145. Sim, 3, 145. Tierra Gofiosca, girando base, dá 197. Tierra Gofiosca, vento norte 0 graus, 11 nós autorizado a tocar e arremeter, pista 97. Autorizado a tocar e arremeter na 197, Tierra Gofiosca. Controle, outra 3145, mantém a prua 225, formações. Gente, quantas milhas não sobrou? Aproximadamente umas 15 milhas. Tente informar também do desvio do 3145. 3145. M6210, autorizado voar ITAP, confirmo velocidade. Sim, se possível, mantenha 2509, dá mais próxima de Duna para sequenciamento, chama 6210. Tá 3190, autorizado voar ITAP. ITAP 3190. Tango Lima, Hotel, Hotel, Station X-Ray, Tango Lima, Hotel, Hotel, Spock, Hotel. Tango Lima, Hotel, Hotel, Hotel, Hotel, Hotel, 60 miles southwest bound of Salvador, VUA, descend to flight level 070, via Bomed 1, arrival. Flight level 070, fly direct Bomed 1, Bomed 1, arrival Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, fly direct Bomed 1 position. Bomed position, Lima Hotel Hotel. Azul 2789 no ponto ideal. Azul 2789, desça para nível 080. 080, 2789. Oceana 6355, autorizada para o de Pubage. Oceana Pro, 6355? Pro de Pubage, Oceana 6355. Pubage, 6355. Oceana 6314, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 2545, 2005, para o 6314, uma boa tarde. Tião, o guardião do GRAE, está na final para pouso. Segundo 2035, 6355. Oceana 6210, desça para 3000 pés, livre da restrição de altitude em ITAP, que é legal no 06. TAN 3190, desça para 4000 pés, livre da restrição de altitude em ITAP, que é legal no 06. livre da restrição de altitude em etapa, desce para 4.000.10 no 63.10. Guardião 08, confirme visual com campo? Afirmativo. Gente, chame a torre frequência 118.95. 118.95, grato. Voando salvo, da 31.400. Gente. Gente, vai prolongar a perna do vento da 7. Sem interromper, sem interferir com o cara. Salvador, guardião 08, tá na... Sinal de 3 milhas da 1-7. Guardião, autorizado por pista 1-7, vento 180 graus, 1-2 nós. Avista o Charlie 150, na perna do vento pela direita, à direita, próxima à cabeceira 1-7. Afirmativo. Estou autorizado, pista 1-7, guardião 08. Autorizado, 1-7, guardião 08. Bom? 300. Inicialmente 300, tá 3145. Tá 3145, chame Recife, frequência 125.1, alterno 128.35. 251, 2835, alterno Recife, boa noite, tá 3145. Boa noite. Alvo 2789, com velocidade. Velocidade 230 nós. Quente. Depois está autorizado o backtrack, guardião 08, por parte do GRE. Quente, dou autorização backtrack, 08. A Gociosca livrou o cara, mas está autorizado a base. Na 6210, desça para 2.000 pés, IMS XRE autorizado em foco estabilizado. Em segundos autorizado, base para final. Terra Gociosca. 3190. Em Matel Hotel, Center Flight Level 050. Central Flight Level 050, Lima Hotel. Negociação presente autorizado, base. Chame na final. Reporta na final, Sierra Gofiosca. Baixo 9, sob vetoração, curva direita, proa 230, limite radial 290 de Salvador. Direita 230, limitada radial 290 de Salvador. O azul 2789. E a gente vai ter que voar uma outra proa, senhora. Máximo aí 15 milhas. Tem várias formações aí. Nessa proa nós vamos entrar bem nas formações. Tem, tira a proa 260. Consegue ou a formação tá à direita? É, tá à direita. Teria que ser aqui a proa, quem sabe... 220, 215, acho que dá. Se a senhora quiser, a gente reduz bem a velocidade aqui para ajudar. Alvo 2789, motivo da vetoração é devido ao sequenciamento, tem a aeronave em prioridade para a pouso, transportando enfermo. Curva direita na proa 220, caso necessário, iniciará uma espera em pela sobre a solicitação do controle. Descida autorizada inicialmente até o nível 060. Tô ciente, então simultaneamente a gente vai reduzir, ok? Pra tentar evitar a espera. Entendi. Salvador, boa tarde, voo 1869, tem informação aqui. X-Ray, passa 250, descendo 180. Gol 969, acione identificação, dessa via chegada Bonfi para nível de voo 080 em redução para 2509. 080, 250 nós vai reduzir o gol 1869. Na mão. Salvador, muito boa tarde, azul 27 no 1. Azul 2711, contato radar 54 milhas nordeste do VR de Salvador, voe pro de Bonfi, desça para nível de voo 070 da presente. 070 da presente, o Azul 2711. Obrigado, tocar RBT, Sierra, vou fiar os carros. Passar para a parte, Charles Serrão, meu senhora. Prossiga. Charles Serrão, meu decolou do Trade Center, vai para a Prod em Salvador, 01153 no Transponder 3 no POB, na escuta do controle. Tente avar, já chamei 6210, complete aproximação, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 198, 3190, desça para 2000 pés, e ele é que tem autorizado, informe estabilizado. 2000, informe estabilizado, né? 3190. Charles Sierra Romeo, mantenha 500 pés via litoral, reporte Parque do Pituaçu. Charles Sierra Romeo, reportará Parque do Pituaçu. 3190, inicie redução para 1809, informe que vai seguir tráfego em posição de 1 hora, 8 milhas. É 2320 com 180 de ground speed. Tá, reduzindo 3090. Sorriu, Sierra Golf Oscar para pouso final, ok? Sim, Sierra Golf Oscar. ILS Lima, prossiga. O Sierra Lima, troca o transponder para 0224 e aguarde instruções. Sierra Romeo, chame a torre na frequência 18.95. 7295, muito grato, até a próxima, tchau, Sierra Romeo. São 3190, torre informe chuva leve sobre o campo, porém permanece visual. 3190, Lima Hotel, Hotel, descent to 2000 feet, pendente 1016. Descent to 2000 feet, pendente 1016, Lima Hotel, Hotel. Autorizado, Charles Sierra Romeo tem intenções de sobrevoo inicial ali em logo de frente. Charles Sierra Romeo, deseja seguir via litoral ou cruzar o campo no ponto médio da 028? Está autorizado o cruzamento do campo. Chame no travessão do campo, Charles Sierra Romeo. Afirmativo, muito obrigado. Confirme a tripulação habilitada, IFR e aeronave homologada, IFR? Bem, tudo mantém a 090 na proa de bom médio e aguarde instruções. Estabilizou 3190. Sim, estão 3190, chame a torre em frequência 118, decimal 95. 295, boa tarde. Lima Hotel Hotel, in this heading is cleared ILS X-ray, final approach, report Perception Localizer. Clear ILS X-ray, report Perception Localizer. Azul 2759, desça para 3000 pés, QNH 1016, ainda sob vetoração, curve à esquerda na proa 215. Ok, esquerda 215, desce a 3000, com 1016, o azul 2789. Tá. Floritan 3190, continua a aproximação agora em pista livre, chuva leve, pista molhada, vento 160 graus com 11 nós. Um helicóptero à direita da cabeceira 90 não vai interferir com seu pouso. Assento do tráfego 9, 3190. 3620, solo 00, libera direito, chama no 2000, na decimal 9, solo. Gente, cego, fiosco, frequência livre, um abraço. Make the east 10 degrees to the right to avoid the era. Roger, report Stabilization Localizer. Report Stabilization Localizer, Lima Hotel Hotel. Azul 2789, curve à esquerda pro 190. Esquerda 190, 2789. Controle Salvador, boa tarde, nós 129 da Azul, cruzando 200, 150 autorizado. Azul 9129, essa é a identificação dessa via chegada Boa Média 1 para nível de voo 100 inicialmente, reduza para 250 mais. Identificou, Boa Média 1, reduzindo 2509, da presença 9129 da Azul. Azul 171, desça para 4000, PES, QNH 1096. 1096, 271. Azul 2711, autorizado, reassumir a navegação na proa de Pelo. Vou na proa de Pelo da presença, Azul 271. Solo 02, libera a direita, 1129, solo. A direita 19-3190, boa tarde. T789, para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para o A150 em forma estabilizada, desça para 2000 pés. 150, desce a 2000, reportar estabilizado o azul 2789. T789, informo que vai seguir tráfego posição 12 horas, 6 milhas, Mike Uniforme 2, com 80 de grau speed. Ciente, 2789. Solar Control, Lima Hotel Hotel, estabelece um ILS X-Ray 1A10. Lima Hotel Hotel, contact Tower 118.95. Solar Tower 118.95, Lima Hotel Hotel, thank you. Salvador Tower, good afternoon, Papa Tango Lima Hotel Hotel. Good afternoon, Lima Hotel Hotel, go ahead. Stabilization YLS X-Ray 1A10. Roger, do you have the field site, Lima Hotel Hotel? Affirm, we have a runway inside, Lima Hotel Hotel. Roger, flight to Ray, your runway is wet, wind 160 degrees, 11 knots, right clear to land on A10. Clear to land runway 10, Lima Hotel Hotel. At April, are you going, Lima Hotel Hotel? April 5, Lima Hotel Hotel. Okay, Roger. Zero, limite desta proa, radial 270 de Salvador. Governação esquerda 360, limitado pela radial 270 de Serra. Azul 9129, solicita esquerda, ITAP para evitar formação. Gente, inicialmente está autorizado reduzindo para 220 nós, é o número 4 na aproximação. Ok, ciente, vai reduzir. Azul 9129. Passou de Salvador, uma boa, 11:66, ciente da X-Ray, passando 200 para 160, já solicitando pagode para ITAP. Gol 1166, essa é a identificação. Desça via chegada BOMED para nível de voo 100. Via chegada BOMED 100. Azul 2789, chame a torre, frequência 118.95. 1895, boa tarde. Gol 1869, curve à esquerda, proa 205, permanece o limite. 205, à esquerda, permanecendo o limite, gol 1869. 2789, continue a aproximação. Seu número 2 para pouso, vento 170 graus com 10 nós. Vista molhada, porém não chove no vertical. Ciente, aguardando a liberação para pouso. 111, chame a final, frequência 119.8. 119.8, 27, 111. Gol 8169, chame a final, frequência 1119.8. Azul 9129. Chame a final, frequência 1119.8. 19-8, bom trabalho, querido. Prato. Gol 1166, reduz a velocidade para 250 nós. Inicialmente é o número 6 na aproximação. Número 6, 250 nós, em redução 1166. Você não confirma sua velocidade indicada? Estamos mantendo indicada 220 nós, azul 2719. Enfim, vai passar em caso de redução, azul 2719. 7. Control Salvador, 9129 da Azul, vai cruzando 130, autorizando uma centena na proa de tarde. Azul 9129, acione identificação, reautorizada a descida para nível de voo 070. Identificou 070, azul 9129, tem a velocidade pra gente? Ah, sim, condições de iniciar a redução para 2309. Já estamos com 220 no momento, senhorita. Se for manter a 2209, aguarde a vetoração. Mantendo azul. Ono 869, controle? Atinge 8000. Ono 869 da Gold, está para 4000 pés, ajuste 10016. Está sob vetor, curve à esquerda. Proa 190, o limite ao localizador. Esquerda 190, descendo para 4000, limite localizador, Gol 869. Azul 2711, completa a curva à esquerda, proa 215. 215, 2719. O 2711, desça para 2000 pés, ajuste 10016. 2000, 10016. Azul 2789, pista 10 livre, pouso autorizado. Informa o helicóptero, aproximando para pista auxiliar, à esquerda da cabeceira 10, não vai interferir com o seu pouso. Paciente 2789, confirma o lugar. 180 graus, 11 nós. Quantos nós? 11, 1-1. Ok, grato. 869, desça para 3000 pés, ajuste no 0, 1-6. 3000 no 0, 1-6, no 869. Azul 9129, reautorizada a descida para nível de voo 050. 050, 9129 da Azul. Seguinte, Gol 1166, desvio na 040, 20 milhas, informe o tempo para a orientação. Ok, menino, internará para a orientação 1166, 040, 20 milhas. Só possível exterior de turbulência e a retaguarda do tráfego autorizado, pouso pista 17, vento 180 graus, 11 nós. Pouso autorizado na 17 na retaguarda do tráfego, muito grato pela colaboração, até a próxima. Do nosso, aí como tráfego número 2 na aproximação. 200 nós, seguindo como tráfego número 2, 1869. Azul 9129, redução de velocidade 1909 nós. Sim, 190 nós, azul 9129. Azul 2711 para o localizador, curva esquerda, proa 1960, reporte estabilizado. 1960 vai reportar estabilizado, 2711. Romeu Bravado. Ajuste 10016 para o localizador, curva à esquerda, proa 155, reporte estabilizado. 1-5, descendo para 2000, vai reportar estabilizado, LSX aí, 1-0, Gol 8, Meral. Azul 9129, para informação, vai seguir tráfego, posição de 12 horas, 1-4 milhas, no rumo sudoeste, correção, sudeste, passando nível de voo 050 para 2000 pés, Boeing 737-800 da Gol. Ciente, 1-9129 da Azul. Para 3000 pés, ajuste 1-0, 1-6. 3000 pés com 1-0, 1-6, 9129 da Azul. Não, no 7 agora, instruções para pouso. Não, no 7 agora, instruções para pouso. 789, solo 1-1, chame 1-2-1-9, solo. 1-2-1-9, 2-7-8-9. Salvador, boa tarde, azul 6919, quanto espera dar 1-0 pronto? 69 1169, autorizado a linha área decolar. Pista 10, vento 180 graus, 119. Livre a linha área decolar de 1069, 119. Ponto de 80 graus, 11 nós, atento ao Robson, minha livrada. Obrigado, meu livro, a pista 97, ingresso na papada. Deixa o solo, Céu, meu. Seu solo, Céu, na frequência livre no coche. Um abraço, querido. Obrigado, muito obrigado, até o próximo. Tchau, Céu, Controle Salvador, Papa Romeu, aqui no Serra Lima, transfere 198. Papa Romeu, aqui no Serra Lima, confirma intenção de pouso, pista 10 ou 17 de Salvador? 17. Gente, passa o vetor para aproximação visual, pista 17 de Salvador, curva direita para 060. Positivo, direita, 060, aqui no Serra Lima, HPV. Serra Lima, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no meia. 16, desça para 3.000, para 060. Azul 271 estabilizado, final do procedimento? Afirmativo, estabilizado. Completa, chama a torre 98, decimal 95. 895. 19129, livre descida pelo glide para 2.000 pés, ajuste 10116. Para 2.000 com 10116, 9129 da azul. 1166, livre descida para 4.000 pés, ajuste 10116. Para informação, tráfego, posição de 11 horas. 1-1 milhas, rumo Nordeste, passando 4.000 pés para 3.000 pés, um Bravo Eco 9 Lima. Entra do tráfego 1166, descida para 4.000. 1-1166, já em condições de curvar à direita? Qual seria a proa 1166? A proa 070. Negativo. Teria condições de curvar na 060? Afirmativo, 060, curvando 1166. Na Pro 0620, reporte quando em condições de curvar mais à direita para interceptar o localizador, gol no 1166. 060, quando em condições de retornar a 1166. Gol no 869, completa o final do procedimento, torre no 8, decimal 95. Todo tipo de equipamento. 17. 699, veículos 13, chama no 20, descendo de bagagem. 208, obrigado, boa noite. Torre, boa tarde, Gol 869, no ILS, feito, chama no 0, estabilizado. Boa tarde, Gol 869, chama o número 2 para pouso, continue a aproximação, agora em pista livre. Não chove na vertical, porém pista molhada. Thanks, Gol 869, segue como número 2, pista molhada. No Serra Lima, sim, a gente mantém ainda 3.000 pés, aguarde para a descida. Aguardar, tem que ser. Bom, no 166, desça para 2.000 pés, ajuste no 06, aguarde o sucessor para o localizador. 2.000 pés, descida 1166, no 06. Azul 9129, completa o final do procedimento, torre no 8, decimal 95. 1895, bom trabalho. Bom, gente. Meia. 4.000. 1-0-1-9, Romeu Bravado. Controle de uma forma, passou através do parque de São Sul, se autoriza a livrar a linha do litoral para iniciar o sobrevoo no Guatemi. Aguarde, Tchalé Fatango. Aguardar, Tango. Romeu Bravo, Oça, curva direita na proa 050, limite ao lock. Negativo, Romeu Bravo, Oça, é 72. Radial 320, Salvador. Bom, direita, está mantendo o desvio aqui um pouco à esquerda. Gente, reporte quando tiver condição de curvar à direita na proa 050. Positivo, mais 2 milhas, teremos condição, ao meio Brabão. Altímetro na 0, no meia, autorizado pouso, pista no 0. 2016, livre pouso, pista no 0, Gol 869. Vai reportar na 060, reportará estabilizado 1166, obrigada. Intercepta a final por gentileza da 1-7, aguardando a autorização para pouso. Não, 9 pode tomar a proa de Leda para evitar formações? Azul 69, 19, autorizado, Leda. Obrigado. Papatango, o FCR Lima, pode pôr o prossegue para qual pátio? É, eu preciso de um para o pátio, para aproveitar. Aero, está? Confirme. Não, tio, senhor, está preciso de um para aproveitar. Seja ciente, então. Papatango, o FCR Lima, autorizado sinal da 7, aguardando autorização para pouso. Reporte visual com Embraer da Azul na final da pista no zero. Vai aplicar o voo contra a Azul da Azul da Azul. Nove, para informação de tráfego à sua esquerda, a 1.000 pés, no Sierra Romeo 22, no setor norte, não interfere. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. Prosseguindo e aguardando, 9129 da Azul, não tem contato visual com o tráfego. Gente. Estou 1869, no solo 17, ao livrar pista de controle som, na frequência 121, no decimal 9. 219, 1869. O papapá Alfa Charlie Mike está em pronto táxi. Temos táxi. Oxerre Lima visual com Embraer da zona final da piscina zero. Negativo, autorita. Gente, execute um 360 pela direita, um E360, curto e reporte reinterceptando. Você vai reportar direita, reportar autorizado por piscina zero, ventuno 90 graus, 079. Livre pouso, 9129 da Azul, a pista está molhada? Confirme. Pode confirmar a condição da pista para a gente? Olha, negativo chuva sobre conta. Eu acredito que a pista esteja seca, mas aqui da torre a gente não tem condições de fazer essa avaliação. Peço que, por gentileza, após o pouso, reporte para a torre. Ok. Nosso procedimento, ILS Spray 1166. Bom, número 66, completa final do procedimento, torre 1895. Bom, 1895, muito obrigado, 1166. Papatango, Eco Serra Lima, autorizado o final da 17, aguardando a autorização para pouso. Agora visual com Embraer da Azul na final do sistema zero. Visual com Embraer da Azul na final do sistema zero. Sim. Salvador, gol 1166 estabilizado, ILS X-Ray. O 1166 continua a aproximação, aguardando a pista livre, atingindo o centímetro na 0.6. Poderia me passar a informação da pista, se puder? É, a aeronave vai pousar agora, pense em repassar as condições da pista e peço por gentileza que mantenha escuta e aguarde. Ok, obrigado. Ação, há um tráfego na pista 1.7, iniciando a aproximação, você segue como número 1 para a pista 1.7, enquanto temos 3 tráfegos em aproximação para a pista 1.0. Reduz a velocidade para 1.409, visual para a modificação das regras. Reduzindo para 1.40, visual. Sim, mudança das regras. Palma, eu digo Serra Lima, plano cancelado aos 2019, desça para 1.500 pés, adicional 0.16. 2016, desce para 1.500, que adiciona. O 1.66 completa o final do procedimento, torre 1.8, decimal 9.5. Passa em cima do Tiquez, à sua esquerda. Próximo aproximadamente a 2 milhas da cabeceira auxiliar, temos o Sierra Romeo 22, aproximadamente 500 pés. Quem se trata com 1166? Azul 9129 no solo 20, confirma as condições da pista? O primeiro terço está molhado e o restante da pista está seca, viu, senhorita? Na zona de toque está molhada. Gente, chame o solo 121-9, grato pela informação. 219, até daqui a pouco. 1166, copiou as informações do tráfego que pousou à frente? Afirmo, copiado, 1166, obrigada. Gente, o bom 1166 continua a aproximação, aguardando o contato visual. Não, agora vai. Papa Patrani, Charme de Eco, vou direto para o da Barra. Papa Patrani, da Patrani, autoriza o cruzamento da final da 10 da presença, devido a condições meteorológicas? Charlie Mike, 15 vai ser solicito o táxi aqui, o ponto 0017. Aguarde, papava falsa, Charlie Mike, temos tráfego, vai prosseguir para táxi. Ok, obrigado. Voo 1166, vento 180 graus, 08 nós, o ajuste de altímetro 1016, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, 1166. Confirme quem chamou a Torre Salvador? Diga, 6999. Estamos centro Recife, na frequência 125, decimal 1. Recife 1251, obrigado, boa noite. Gente, o Eco Serra Lima, considere solo aos 22, autorizado táxi via Papá, próxima à direita, ao estacionar frequência livre. Da 3894 desça via para 2000 pés, hoje do altímetro 1096, autorizado final do procedimento LSXU e reporte estabilizado. Descendo via, reportar estabilizado, 3894. Controle Papa Romeu, Tchera Fatango, passou através do parque de São Sul, está visual com o Itapuã para cruzamento. Peixe, Papa Romeu, Tchera Fatango, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, grato. Tá passando? Papá, começar, Alfatango, Torre Brasília? Tá na proximidade do farol de Itapuã para cruzamento, senhora. É, vai ingressar no... A intenção é, ingressar no corredor forte. É de Papá, começar, Alfatango, reporte no setor sul da torre, aguardando autorização para cruzamento da 1028, evita tráfego, prosseguindo para a final da pistola 0. Gente, vai chamando através do sul da torre o Tarafatã. Voo 1166 no solo 23, chame controle sol na frequência 121 decimal 9. 129, obrigado, tá. Torre, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, transfere. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, autorizado final do 17, aguardando autorização para pouso, vento para cheque no 90 graus, 119, ajuste altímetro no 06. Prosseguindo para final do 17, Kilo Serra Lima, ciente. Papa Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, na escuta da torre. Positivo, estabilizado e baixado, travado, cabeceira na zero. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, tráfego avistado, autorizado para uso pista 10, vento 190 graus, 11 nós. Oscar. Copiei a informação, Romeu Bravo Oscar. Positivo, copiei. Confirme, tem uma aeronave na final da 10, 17? É, gente, tem uma aeronave no ponto de espera da 17. Se modificarmos na presente para a base curta, pode ser 17? Autorizado, na presente, voo instrumento cancelado agora aos 2024, uma base curta pela direita da 17, agora autorização para pouso. Oscar. Papão, meu quilo Serra Lima, 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Reporte era reinterceptando, que é do Serra Lima. Papão, meu quilo Serra Lima, mantenha o 1510, aguarde a autorização da torre para descida. Gente. Aguardando aquele Serra Lima. Torre, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, tá no travesso da torre, aguardando a autorização. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, tráfego avistado, autorizado a presente cruzamento da 1028, não me escuta? Está presente, está autorizado o cruzamento, cara? Sim, autorizado o cruzamento da 1028, um ponto mais. Autoriza prosseguir pelo litoral, senhora? Para pouso, Romeu, para Bosca. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 190 graus, 10 nós. Oscar, desculpa, Renate. O Charlie Alfa Tango solicita cruzamento na linha do litoral? Afirmo, já estou próximo à cabeceira 28. Está presente, está autorizado cruzamento na linha do litoral, não me escuta. Vai reportar livrando, grave, senhora. Oi, Papa Tango, Papa Charlie Mike, tem uma ponte de espera do Papa para ingresso no 7, está visual com o tráfego, pousa. Gente, o Papa Charlie Mike mantém o ponto de espera do Papa. Eu mantenho o Papa Charlie Mike.